6, libera a pista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 612 nesta frequência, gol 18, 16. Está prosseguindo Alfa e Juliette para o portão 612, gol 18, 16. 402. Robert Bom, tinha voo no 8-7. Chegou no 8-7, informação em curso Eco, tenho 360 aprovado Guarulhos, ponto cópia. Com 8-7, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, níveis de voo 360 via Aperzolo 1-4 até a posição Groof, após Aperzolo 1-6 até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Trate. Controle 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-1-1-1, voo no 8-7. Autorizado 360 para Guarulhos, após o voo no 4 até Cruz, após o voo no 6 até Bravo até o Sul, após direto 5, decolado no 0 com curva à direita, saída da El, após Venda, após posição Crate, decimal 3-5, controle 5. 5-1-1-1, cotejamento correto, gol no 7 no meio, no portão 612, chame pronto para posicionamento. Já, Mariano, obrigado. Bom dia, bom 1271, informação Eco. 1271, bom dia, aciona a identificação das 2012 no ajuste, reporte localizador. 2012, reporte localizador.